não tens, já não faz tão para cobrir nossas vergonhas. Nossa nuvem transatlântica. A diabo, meu avô. São os reis do fumo.